Que eu tô gravando, você paga no boquete. DJ Fino Almeida, tocando as melhores pra você. Alô, Melri! Eu vim fazendo posição, jogando assim, atacando o botão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Olha o flash que eu tô gravando, você pagando boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando boquete. É DJ Melri, a maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando boquete. Alô Melri! Eu vim fazendo a posição, jogando assim, atacando o botão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho.